01 no Galeão, nível 360, guarde cópia. Dentro da Bravo, o 9401, se possível coordenar o 38 seria ótimo. Sim, será coordenado então. Certo. O Solo Salvador, boa noite, Objet 6727, sente da informação Bravo. Objeto 6727, nível 340, com fins, aguarde número 2 para a cópia. Gente, aguardando. Salvador, vem cá, 6310, na posição 01, para o push acionamento. Avianca 6310, autorizado, push acionar, 01. Tô confirmando a pista 1 agora, 10. Decola 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Aracaju. Caracaju, pista 10, autorizado a acionar e pushback o Avianca Brasil 6310. Lima. Ciência, aguarde pista livre, uísque Foxtrot Lima, vento 180 graus, 629. Fox Lima. Sul 4071, autorizado táxi Juliette Alfa, à esquerda. Da ponte parada 10, QNH 10114, controle 119 da sua controle 118 da sua meia dúzia. A pista usa agora 10, decola curva à esquerda, saída gole e gole. Hoje 10, decola curva direita, saída gole e gole. Azul 4071. Podia repetir isso? Confirme, senhor. Só coteja a gestão da corda 10, curva direita, saída gole e gonza. Gente, livre táxi, Juliette, Alfa, ponto espera da 10, saída gole e gonza com curva direita. Correto, no ponto de espera chama na torre, 18 São Medo. Chamará. Gente, livre pouso para o Whisky Fox Lima. Oito, acima identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha nível 060. Para o 060 na proa de Mari, chegada Mari. Ok, sim, o 3603, posição aí, o biblioteca frequência 124, adicional 2500, contra a direção. Gente, voo no 398, Mari inicia órbita, lista por nível 060, reporte, iniciando espera. Pela direita para aperta de gente. Controle 119.35, transponder 5141. Autorizado Galeão 360, preso 14, decola da 10 agora, nada é o Blast. 5141-1935, controle, tá? 9401. Vai até posto para o funcionamento, puxe o 10, tá? 9401. Boa tarde. Segundo livre ingresso, informe aliado, corrigindo, informe, livrando a pista. Foxtrot Lima, boa noite, até a próxima década. Solo, Dan 3455, pushback, acionamento no 8. 3455, autorizado pushback acionar. A pista em uso agora é 1-0, decola 1-0, curva direita, saída gole, transição Gonza. Ok, decola 10, gole Gonza, 3455, alívio push, né? Sim. Fala, Venca Brasil, tá pronto para o táxi, informa pela B104, autonomia 2 horas e 45 minutos, alternando Aracaju. Como número 2, Índia Alfa para multiplicar 1-0, chamar a torre 1-8, eu sou 612, que negar 1-0 no 4. 1-0 no 4, autorizado Índia Alfa, número 2, ponto de espera da pista 118, decimal 612, o ajuste é o 1014, a Venca Brasil 6310. Objeto 67, objeto 6737, copo. Liga. Objeto 6737 autorizado com fins nível 340 pela Upper Whisky 58. Cola da 1-0 com curva direita, saída gole e transição Gonza. Controle 119.35, transponda 5142. Com fins 340, Upper Whisky 58, saída gole, Gonza, decolando 1-0, curva direita, 119.35 é o controle, transponder 5142. Tá na, no gate 04 para pushback acionamento. Objeto 6737 autorizado pushback acionar, reporte para o táxi. Autorizado, reportarei para o táxi web 6727. Salvador, boa noite, o TAN 3662, centro da informação do Bravo, aguardando cópia de autorização 390. 390 Natal, guarde cópia 3662. A cabeceira em uso agora vai ser a 1-0, confirme. Sim, 1-0, recola a curva esquerda, saída prevista, Tuca, transição Zipar. Ok, Lucas e Paz. Retinha 9. Um abraço, Paeg. Do 6310, ponto de espera da pista 1-0, pronto. Log 9800. 1-0 autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém na 1-0, Venca Brasil 63, 1-0. E o pessoal, Varig Log 9870. Positivo, só para confirmar a subida nossa para Fortaleza. A subida para Fortaleza é como transição forte. Vamos, obrigado. 9401, número 2 para push no setor. 9401. Está na standard, 2 copiar. 3662, autorizado Natal, nível 390. Pela Antuzulu 1-0, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Tuca, transição Zipa, controle 119.35, transponde 5140. Autorizado com a forma 390 para Natal, decolando a 10 com curva esquerda, Tuca Zipa, 19935. 5140, transponder, dan 3662107. 3663, correto. Reposto para o posicionamento. 3455, alterna Guarulhos, 3 horas e 42, com 92 a bordo. 3455, autorizado, táxi Juliette, esquerda Alfa, no ponto de espera do 1-0, chamar a Toy 1-8, décimo 612, QNH 1-0 no 4. Ok, Juliette, esquerda na Alfa. Ponte espera, chama a torre, pista opera em toda exceção. Ele é responsabilizado. Marcela. Bom, 9401, pode iniciar no 1-0? Afirmo, reporte para puxa e aciona. Quais são? Reporte para o táxi, então 9401. Está iniciando, chama táxi, 9401. Para o táxi, o objeto 6727 está com 1-1-4 a bordo, 2 horas e 45, Galeão. 35, boa noite. 727, autorizado táxi India Alpha, ponto de espera, chamada 2198-1612, que é legal, no 0 no 4. India Alpha, chama no ponto de espera, dá no 0118-612, com no 0 no 4, é 76727. 3-1-0. Número, segue como número 2 para táxi gente. Ok. Táxi ou para decolagem? Para o táxi, posteriormente decolagem. Ok, então através do 5. Mantém a posição? Não, se eu tô autorizado seu táxi, seguirá o objeto, tá no táxi foi Índia já. Ah, tá ok, sem problema, tô agora vendo. Boa noite, livre alinhada decolada, 190 graus com 4 nós. Livre alinhada decolada, 190 web, 6727. Bianca 6310, sua restrita ao nível 310. 310, Bianca 6310. Prosseguindo agora, no prosseguimento, ok? Gente, na prova de TAP, em descida para o nível 050 com 1398. 398. Meu Deus. Guarulhos com 3,44. 9401, autorizado táxi. 41, Juliette Alfa, ponte para 10, chamada Toy, 1 no 8, 6 meia 12, que negar 10 no 4. Teve táxi 41, Juliette Alfa, quando lá 186, 1014, 9401. Boa noite, 727, decolado 24, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Canal 35, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, objeto 6727. Objeto 6727, contato radar, suba, nível, suba para o nível 340, saída Gole, transição Gonza. 340, Gole Gonza, 6727. Eu gosto que era estabilizado. Tabatão Oscar Golf Kilo, completo final, chame Turri 118-6. Boa noite, chama 6, até lá, boa noite. Salvador, boa noite, Sapatango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, boa noite, vento 190 graus com 62 nós, reporte passando marcador externo. O Golf Kilo, só põe modificação, a fase pela direita da 17. Gente, prossegue então para 17, plano de voo modificado às 26, Oscar Golf Kilo, informe girando base. Vamos lá, girando base, Golf Kilo. Para 2010, ajuste no 0, no 4, autorizado em LSX Wave, sem glide, da pista no 0, atual estabilizada. 2000 no 0, no 4, reportar, o ponto 398. No 4071, passa nível 120, chame Recife 126, decimal 4, alterna 133, decimal 25. 364-3325, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa, tá 9401. 401, boa noite, após tráfego da companhia iniciar rolagem, livre alinhar e manter. Fazer nada da companhia ali, mantendo 190, 9401. 98, após a etapa, desceu para 2500 pés, ajustando 014, reposto estabilizado na final em 9. Após a linha, descendo para 2500, 398. Avianca 6310, passa nível 110, chame Recife 126.85, aperta 125.45. 9870, livre pouso, pistão no 7, acho que é 2 kg. 4 kg. Noite, passa nível 200 para nível 150, para frente do ativo. Lula 604, assina identificação, autorizado de chegada a Mari, desce e mantém nível 050. Com a identificação, descendo nível 050, chegada a Mari, igual no 604. Salvador, boa noite, 3455 decolado, passando 1500. Então, 3455, contato radar na decolagem, subo nível 360, saída Gol e transição Gonza. 360, Gol e Gonza, 3455. Jet 6727, passa nível 110, chama Recife 126.4, alternando 33.25. 1264, 13325, Jet 6727, obrigado, boa noite. Boa. Zero livre decolagem, 180 graus, 49. Iniciando. Tentativa saída, TAM 3455. Será? Complete final R9, chame torre 118, décimo meia dúzia. 118, meia dúzia. 1398. Controle, boa noite, tá 9401. Perfil Dael Blaze. Tá 9401, contato radar, com nível 360, CT da Transição Blaze. Ok, Dael Blaze. 3662. Alfa Alfa, ponte espera chamada 2, 198, acima Medusa, que nem ganha 1014. Que é no 014 agora, Juliette Alfa, 108, Medusa, terá 950, boa noite. A saída, tá 9401, né? Tá batendo. Livre pouso, vista 0180 graus, meia dúzia. Gente, eles foram baixar travados, 1398. Então 3455, passa nível 120, chame Recife 126.4, alterna 133.25. Recife 264-3325, boa noite. Para o 070 para o 050, gol no 604. Gol no 604, após estátua, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 4, autorizado LSXVC, um live e resposta avisada. Daí após estátua, desce para 2 mil, no 0 no 4, reportaria estabilizado, gol no 604. Gol no 285, 285, na Brasília 243, decolado as 36, controle 1, 99, décimo 35, boa noite. Boa noite, é 935 agora. Olha, boa noite, está 36, decolando o perfil da PUCA. Então, 3662, contato radar, subo nível 390, saída PUCA, transição Aracaju. PUCA, transição Aracaju, está 3662. Está no 401, no subjeto com fundo à direita na proa 225, militar pelo trabalho de DF, proa de troca. Direita 225, proa 225, militar pelo trabalho de DF, proa de troca. Autorizado em nível 1150, Feira da Só 3152, mantenha a projetora para 050 para cruzar 350 após o amarelo. Solo Varig Log 9870, autorização para Fortaleza ao nível 350, centro da informação Charlie. Manda o Zalog 9870. Fala proposta. Autorização para Fortaleza ao nível 350. Qual seria a proposta? Não possuímos o plano ainda, vamos entrar em contato com o centro. Ok, obrigado. A hora para 0010. Sete, aguarde, cópia. Localizado localizador, Gol no 604. Gol no 604, completo final, chame torre 118-6. Gol 186, Gol no 604. Gol 181, Gol no 799, Gol no 3, 6-0-2-1. Graus 10 mais 1014, ajuste autorizado, pouso pistão no 0, 604. Joga pouso pistão no 0, no 4, no 0, no 4, no ajuste, igual no 604. 5, contorno 2085. 3662, passa nível no 20, chame Centro Recife em